Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Boa noite e sejam bem-vindos a esta emissão de Em Transe. Como habitualmente, todas as terças-feiras, entre a 1 e as 2 da manhã, aqui na Radar. Hoje, emissão na íntegra a cargo de Ricardo Carvalho. Esta semana, Ricardo Mariano tem direito a umas pequenas férias. Já sabem, podem acompanhar-nos através de radiotrans.blogspot.com ou ainda facebook.com/radiotrance. Honras de abertura hoje para William Basinski. Vamos ficar com um excerto de Nocturnes, um trabalho que funciona quase como uma retrospectiva da obra do texano. Nocturnes é uma faixa de 41 minutos, da qual aqui apenas ouvimos um excerto, como já tinha referido, e que inclui material que remonta até à década de 70. William Basinski, então, para iniciar esta emissão de Em Transe, boa noite e sejam bem-vindos. Thank you. A abertura desta emissão de Em Transe para Nocturnes, trabalho de William Baczynski. Em Nocturnes podemos captar a etérea, quase rarefeita essência do som de Baczynski, com movimentos de piano que escapam pelos dedos e pelos ouvidos. Para além de Nocturnes, o disco inclui também uma peça intitulada The Trail of Tears, gravada para a ópera The Death of Rachel Abramovich, do encenador Robert Wilson. Agora o destaque vai para um tema que infringe uma espécie de regra a que nos submetemos aqui no Em Transe. Por norma, o destaque nas nossas emissões é todo ele para a componente instrumental da música. Sendo assim, o programa acaba por ser parco em músicas com vocalizações, a não ser que elas próprias constituam em si elementos sonoros e não, como habitualmente, vocábulos ou palavras. No entanto, a beleza do tema, aliada à forma como a voz do intérprete navega de forma harmoniosa com o piano, permite-nos abrir aqui uma exceção. Falo então de Lubomir Melnik. Ficamos então com mais um tema do compositor ucraniano. Thank you. Thank you. Uma escalada sonora belíssima, esta é de Pockets of Light, um tema de Lubomir Melnik, mais uma vez em trance, um tema que, para além da voz de Melnik, inclui também o violino de um tal Peter Broderick. Agora ficamos com Ian Hogood e amigos, mas o que em alguns casos poderia ser sinónimo de uma reunião qualquer xaroposa de músicos em fim de carreira, é na verdade a reunião da crème de la crème da música de caráter ambiental. Aqui temos então nomes como Dag Rosenqvist, Brock Van Vey, também conhecido como BVDub, e o multi-instrumentista norte-americano Aaron Martin, que acompanha aqui Ian Hogood, no tema que vamos ouvir já de seguida, chama-se Shallow Break. Tudo isto, qual cereja no topo do bolo, masterizado por Rafael Anton Irisari. Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. A segunda meia hora de Em Trance, que começa numa toada um pouco mais exigente em termos sonoros, com aquele que é, curiosamente, o primeiro álbum de estúdio de um compositor com muitos anos de carreira e muita obra publicada, sobretudo no domínio da composição. Falo de Michael Pizarro, ele que reúne-se aqui num ensemble de 8 elementos que incluem Julia Holter, Jason Greer, John Mouse, Tashi Wada, entre outros. O objetivo passa então por desmantelar a música dita pop através de técnicas psicoacústicas, levando o género ao seu extremo. O álbum chama-se Tombstones. E vamos já de seguida para uma das várias remisturas do norte-americano Chris Yard para Bells, álbum de 2005 dos Cellar, eles que na altura ainda eram uma dupla. No entanto, e infelizmente, após a morte em 2009 de Daniel Baquet Long, o projeto seguiu com o seu viúvo Will Long. Thank you. e depois de Michael Pizarro, Cellar, remisturado por Yard, chegamos praticamente ao fim da emissão de hoje de Em Trance. Vamos fechá-la com um projeto que resulta da reunião de dois elementos de duas bandas de Baltimore, o Shooter Island, de onde vem William Cashion, e os Double Dagger, onde milita Bruce Willian. Os Pills acabam por resultar numa sonoridade mais intimista, melancólica e abstrata do que os projetos de onde vêm os seus músicos. Um aspecto muito curioso é o de, apesar de ambos tocarem baixo nas suas bandas de origem, nenhum baixo foi utilizado na gravação deste disco, tal como a bateria se encontra ausente das gravações. Todas as percussões foram produzidas por contacto com guitarras e microfones. E é assim que encerramos a emissão de hoje de Em Trance. Para a semana, Ricardo Mariano volta a fazer-me companhia aqui na antena da Radar. Fica mais uma vez o destaque para onde nos podem seguir e consultar os alinhamentos e descarregar os podcasts e deixarem mensagens, sugestões, palavras. radiotrance.blogspot.com e facebook.com/radiotrance. Voltamos na próxima semana, próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã, para mais uma emissão de Em Trance. Boa noite e até para a semana.